Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 38ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje, uma semana depois de eu ter dito que estávamos localizados na emissão número 36, erro meu, porque era a 37, já que hoje é 38. Uma semana depois de nos termos centrado no final da década de 80 e início da década de 90 com o projeto musical Resistência, hoje não vamos fugir muito dessa época. Talvez um pouco mais à frente continuaremos também em português. Desta feita, com os Madre Deus, grupo que surgiu em 1985. Os seus elementos fundadores foram Pedro Aires Magalhães, da guitarra clássica, que também fez parte da Resistência, e Rodrigo Leão, nos teclados, aos quais se juntaram no ano seguinte, em 1986, Francisco Ribeiro, violoncelo, entretanto falecido no mês passado, e Gabriel Gomes, no acordeão. A voz ficou a cargo de Teresa Salgueiro. O álbum de estreia dos Madre Deus foi gravado e lançado em 1987. Chamava-se Os Dias de Madre Deus. A faixa de abertura desse disco, ou seja, a primeira música que o grupo deu a conhecer ao público português, foi a melodia que abriu também a emissão de hoje do nosso recanto, chamada As Montanhas, um instrumental aqui apresentado numa versão ao vivo. Se As Montanhas era a faixa número 1, a número 3 do álbum Os Dias da Madre Deus e novamente ao vivo tinha o nome de A Vaca de Fogo. Coisa velha, reina grande confusão. Nos 1990 foi lançada aquela que é talvez a canção mais emblemática do grupo. No segundo álbum dos Mother Deus, intitulado Existir, a segunda faixa chamava-se O Pastor. Ai que ninguém volta ao que já deixou. Depois, em 1994, saiu para as lojas o terceiro álbum, O Espírito da Paz, do qual iremos escutar duas músicas que vão encerrar a primeira parte do nosso programa. A primeira era a faixa número 5 desse trabalho discográfico, Senhores da Guerra. Vitória. Fora estão os senhores da guerra. Cantam já hinos de vitória. Nada está desta terra. É

anos depois, em 1997, saiu o quinto trabalho discográfico de seu nome, O Paraíso. A faixa de abertura é... Foi lançada Antologia, uma compilação dos Madre Deus com todos os seus maiores êxitos, mas não só. Um dos inéditos desse disco, situado na faixa número 3, é Oxalá. Thank you. já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao grupo musical que, desde o final da década de 80, tem grande sucesso no nosso belo país e um pouco também por lá fora. Hoje, com uma formação bem distinta da original, ainda existe o grupo Madre Deus. E para fechar a emissão de hoje, ouçamos uma melodia retirada novamente de Antologia. Serviu também como banda sonora do filme Capitães de Abril, realizado por Maria Medeiros em 1999, a quando do 25º aniversário da Revolução dos Cravos, a 25 de Abril de 1974. Chama-se As Brumas do Futuro. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. A voz de cada um.